5-8, aciona a identificação. Desce para 4 mil pés, Senegal, no 07, voa Duna. Qual que é a posição? Duna. Direto Duna, descida 4 mil, 1.017. Meia 06, desce para 2 mil pés. 2 mil, bom, 606. Contra de Salvador, boa noite, eu vou 1805. 1805, boa noite, aciona a identificação, desce para o nível de voo 050, chegada Mari. Você não para 050, identificou, chegada Mari, boa noite, 05. Mantendo os 9009, Oxiné? Oxiné 6258, inicialmente sem restrições de velocidade. A critério do comandante, Oxiné 6258. No 606, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Reporte estabilizado no localizador no X-Ray, voo 606. 714, estabilizou. Voo no 714, completa final ILS, chamador, receita 1895, compôs. 1895, boa noite. Voa ETAP. Voa ETAP, eu vou 1805. Oxiné 6258, desce para 2 mil pés. Tira 2 mil, Oxiné 6258. São 3152, aciona a identificação. Desce para o nível de voo 060, É o número 5 na aproximação, chegada a Mari. Gol no 805, desce para 3 mil pés, que nega 1 no 0 no 7. 3 mil pés, 1017, gol no 805. No 606 estabilizou? Afirmativo, senhora, estabilizou. Gol no 606, completa aproximação, chama a torre 11895, composto. 2295. Canal 6258, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado X-Ray, reportará estabilizado, senhora. Decimal 9, 5. 10095. Tristan 3152, voo ETAP, desce para 4000 pés, ajuste no 0 no 7. Bom, 805, desce para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado o X-Ray. Correção, autoriza o whisky? 1805, desce para 2500, Boa Serra Vitor 366. 2500, voando 366, eu vou 1805, obrigado. Oceana 6258, completa aproximação, chama a torre 11895, bom pouso. 395, obrigado, boa noite. Aguarde. Gol 905, está efetuando desvios. Gol 1805, está voando 368. 1805, voa 366. Voa 366, gol 1805. Está 3152, reduz a velocidade para 1909. No 896, aciona a identificação, desce para o nível de voo 050, chega da Mari. Aqui, comanda 050, boa noite, 96. 3152, segue tráfego da Gol. Tá 8 milhas à sua frente. Cruzeiro 52, copiou? 52, segue tráfego da Gol. 12 horas, 8 milhas. Tá, vai seguir em aproximação ao número 2. Cruzeiro 52, desce para 2 mil pés, autorizado ILS, repasse estabilizado. Pode voar estátua da presente? Autorizada. Dado. Controle Salvador, com o nome 643. Aguarde. Aciona a identificação, desce para 4 mil pés, QNH 1097, chegada Bonfi. Chegou 4.017, chegada Bonfi, 1043. Estabilizado no ILS, visual 1805. Gol 1805, completa aproximação, chama a torre 1895. 1895, gol 1805, boa noite. Então 3152, o tráfego informado está a 6200 milhas à sua frente, com 1,50 de grau de crise. Sim, 3152, está reduzindo. Oito, nove, meia, desce para 2.000 pés, QNH 1097, direto do UNA, reporta estabilizado. Ei, descendo para 2.000, direto do UNA, reporta estabilizado, 896, 20. Então, 3152, completa a aproximação, chama a torre 1-1-8-9-5, bom pouso. 295, 3152. Bono 643, reduza para 2309. 2309, 643. São 3891, boa noite, ação na identificação, desce para o nível de voo 050, chegada bom. 3891, 050, bom. Gol no 643, reduza para 1809. 1-8-0-6-4-3. Web 5899, só na identificação, desce para o nível de 1050, chegada Mari. 50, posso aproar a segunda para o quadro, pegar aí a frente? Web 5899 é o número 4 na aproximação, a princípio mantém a chegada. Mantém. Volo 643, vetoração para sequenciamento, mantém a proa, limitado pelo localizador. Mantenha a proa, limite localizador, 643.